Nos dias 6 e 7 de setembro aconteceu a terceira Expofran, Feira de Caprinos e Ovinos, em São Francisco de Assis do Piauí. Estiveram presentes lá deputados, como o deputado Lima, o deputado Ziza, e o nosso site, o Blog do Evangelista, esteve lá fazendo a cobertura do evento. Houve um desfile, houve o desfile da Escolha da Rainha Expofran 2019. E muitas fotos vocês verão as fotos no, neste, nessa matéria, da cobertura daquele evento realizado pela Ascofran, Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de São Francisco de Assis.